deixa fluir, neguinho. Vamos ser felizes do teu lado. Quero estar pra sempre até o fim. Contigo vou, os pensamentos te levando, pensando, sonhando com a gente se amando. Deixa fluir, neguinho. Vamos ser felizes do teu lado. Quero estar pra sempre até o fim. Contigo vou, os pensamentos te levando, pensando, sonhando com a gente se amando. Final feliz, nós vai conseguir. Vou até o fim, batalhar, me esforçar pra fazer você sorrir. Então deixa fluir, cola aqui perto de mim. Sim, me beija, me abraça, me faz um homem feliz. Então deixa eu sentir seu corpo aqui perto de mim. Sente o clima, relaxa, pois essa rima é pra ti. Eu vou sempre te amar, do seu lado vou estar. Pode confiar, princesa, só quero te amar. Aqui nessa rima, batida, no flow vou me expressar. Ninguém toma seu lugar, então vamos lá. Cada minuto contigo, pra mim eu já me sinto bem. Eu quero poder acordar ao seu lado, meu bem. Em várias que procurei, sentimento verdadeiro. Só em você encontrei o mais puro e sincero. Minha preta, minha guerreira, minha eterna companheira. Vou estar sempre contigo, não importa o que aconteça. Deixa fluir, neguinho, vamos ser felizes do teu lado. Quero estar pra sempre até o fim. Contigo vou, os pensamentos te levando, pensando, sonhando com a gente se amando. Deixa fluir, neguinho, vamos ser felizes do teu lado. Quero estar pra sempre até o fim. Contigo vou, os pensamentos te levando, pensando, sonhando com a gente se amando. Eu te quero ao amanhecer, ao entardecer, ao anoitecer, mina. Só quero você, esse seu jeito meigo de ser. Me faz viajar, me faz te amar, me faz perceber que eu amo você. O teu jeito me encanta e não sai da minha lembrança. Aquela noite eu e você, agarrados na cama. Vem preta, vem com preto, vem cá, vem ser feliz pra mim. Tu é a mais bela das flores do jardim. Conectado, nós estamos, vibrações positivas. Com você do meu lado, minha vida fica mais linda. Curtindo a brisa do mar, ouvindo um reggae tocar. Sente o clima, tá no ar, e vamos relaxar. Nega, eu vou te amar, nega, eu vou te cuidar. Nega, vou te dar carinho, jamais vou te deixar. Olhar a lua com você, ver o dia amanhecer. Não tem coisa melhor do que estar com você. Aqui estou pra falar o que eu sinto. É lindo, então deixa fluir, e você vai percebendo. Nos meus braços te aqueço, o coração já tá batendo. Você chega, me beija, e a gente vai se envolvendo. Vários irão tentar, mas não vão destruir o amor, o desejo, o que eu sinto por ti. É lindo, é belo e que seja eterno. Um sentimento verdadeiro, tão puro e tão sincero. Deixa fluir, neguinho, vamos ser felizes do teu lado. Quero estar pra sempre até o fim. Contigo vou, os pensamentos te levando, pensando, sonhando com a gente se amando. Deixa fluir, neguinho, vamos ser felizes do teu lado. Quero estar pra sempre até o fim. Contigo vou, os pensamentos te levando, pensando, sonhando com a gente se amando. Deixa fluir, neguinho, vamos ser felizes do teu lado. Quero estar pra sempre até o fim.